só queria lhe dizer que eu errei muito com você. Confesso que me perdi e nunca mais me achei. Deus sabe quanto eu sofri, quanto me desesperei. E no mais tardar da hora, não me contento com a demora. Tudo é tão vazio sem você. E eu só penso em te ver. Minha cabeça eu perdi e nunca mais encontrei. É certo que eu mereci, Deus sabe quanto eu errei. Então saio para a rua, mas essa noite não vai ter lua. Tudo é tão vazio.